no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A Universidade Federal de Ouro Preto conta com vários projetos interessantes que às vezes podem passar despercebidos pelo público. Para você não ficar de fora, vamos conhecer um desses projetos, o Museu Educa. Essa ação de extensão existe desde 2003 e foi criada com o objetivo de aproximar o público visitante do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. São oferecidas visitas guiadas, além de oficinas direcionadas ao público infantil e professores de escolas públicas. Maria Paula Delício, coordenadora do projeto, fala sobre a organização dentro do museu. Duas coisas diferentes. São as visitas guiadas, que é para guiar o visitante dentro do museu, e o outro em cima de oficinas temáticas, que é o que eu tinha comentado, né? De pigmento, de paleontologia, malacologia, astronomia, mas aí isso aí ocorre em datas específicas, elas não ocorrem todo dia. No caso, as visitas guiadas, não. Só os domingos que a gente não tem. O Museu Educa realiza um atendimento monitorado a escolas e grupos visitantes, permitindo o contato das pessoas com a preservação da memória científica e tecnológica nacional. Além do acervo de minerais e fósseis, que está estimado em 20 mil peças, há uma grande quantidade de maquetes didáticas do início do século XX, principalmente francesas. Segundo relatórios feitos anualmente pelos responsáveis, mais de 10 mil escolas, tanto públicas como particulares, foram atendidas durante os 14 anos de existência do projeto. O público visitante é formado por estudantes de todo o Brasil. Há uma grande demanda de escolas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, as oficinas também são direcionadas para as escolas públicas de Ouro Preto e região. Bárbara Barbosa, participante do Museu Educa, conta como é a relação com os visitantes do museu. Geralmente, a gente tem contato com vários tipos de pessoas por dia. A forma que a gente atua é na abordagem das pessoas. A gente pergunta se a pessoa tem interesse de receber uma visita guiada ou se ela quer andar sozinha e oferece o serviço para tirar dúvida. O Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP se encontra na Praça Tiradentes, número 20, Centro de Ouro Preto. Para visitação, os setores de mineralogia, história natural, mineração, metalurgia, química, física e ciência interativa funcionam de terça a domingo, do meio-dia às 5 da tarde. Já os setores de astronomia, topografia, desenho e o Observatório Astronômico podem ser visitados aos sábados, das 8 às 10 horas da noite. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.